Gol 1162, curva direita pro 040. Azul 4082, desça para 2000 pés, altímetro em Salvador no 015, livre final ILS X-Ray, cabeceira no 0, chama estabilizado no localizador. Desci para 2000, livre ILS, depois vai estabilizado, Azul 4082. Ponte, está livre, curva à direita na proa de Dona, Oxana 6200. Até 3000 pés, registrado no 015, gol no 162. Para 3000, no 0, gol no 162. Esse é o 50, 050, Oxana 6200. Gol no 162 para o localizador, curva direita 070, chama estabilizado. Direita 070, com reporte estabilizado, gol no 162. Já force 342, go ahead. So confirm for how many miles have the inception had 200? 5 nautical miles, roger. Bom dia, são 3436, ponto da Victor, descendo ao 150, vou médio 1. 3436, sem indicação, desse mantém o 050, prevendo a chegada para o médio 1. 050, bom médio 1, são 3436. Azul 4082 estabilizado? Afirmativo estabilizado, ILS Azul 4082. Que aproximação ILS X-Ray, cabeceira 10, chama a torre Salvador, é 1-8, desse mal 95. 1895, bom dia. O 162, livre final ILS X-Ray, cabeceira no 0, desça para 2000 pés, permanece altímetro no 015, chama estabilizado. Prisoner 4342. 5 miles southeast from Salvador de Honor, rate service terminated, maintain flight level 100. And contact now Ilhéus approach and frequency 1-0-1. Livre, close pista 1-0, Azul 4082. Salvador, tá 3436, desviando a esquerda pro 070, agora está no nosso lado. Feita 3436, o esquerda pro 070, está autorizado a desvio. Oxana 6200, desça para 4000 pés, reduza para 2000 nós, está autorizado em ILS X-Ray da pista 10, ajuste no 015. Para 4000, reduzindo para 2000 nós, obrigado em ILS, Oxana 6200. 62070, desce para 2000 pés, após estabilizado, ajuste no 094. 62070, ajuste no 094. 162, confirme estabilizado. Estabilizado e alerta agora, o 162. 2 para o GPS. Bem, chegou 1162, complete final, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Torre 1895, ali, gol 162. Salvador, bom dia, gol 1962. 1162, ajuste no 094, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, tá, uma milha para o externo, 1162. 04082, solo 49, libera a direita, solo 121, décimo 1. 211, agora solo, boa. Oi, a posição, para a posição, ETAP, desce para nível 050. ETAP 050, 343. Papa Romeu, Mike Romeu, November. Acione identificação, desce a via Bomet 1 para o nível 060. Ajuste no 014. Aqui é o meu novembro, prossiga. Aqui é o meu novembro, aguarde. Romeu, Mike Romeu, November, Salvador está operando um visual nos mínimos com chuva na vizinhança. Salvador, 1962, bom dia. Gol 1962, acione identificação, desça via Bomet 1 para nível 070, ajuste Salvador no 014. Chegou 1962, autorizado desvios, detenção para o nível 080, está autorizada a descida até o nível 080. Chame 6200, o parte final chame a torre na frequência 118, decimal 95. No 162, solo 52, libera a direita, chame solo, 121, 21. 90, qual que foi a informação do gol 1962? Então, 3436, desça para 4000 pés, o ajuste 10014. 4000, 10014, tá 3436. Em 6200, atualizado, pouso, pistando a 0, vento no 40, grau 07, nós. Repouso, general 6200, com que você está molhada? Seca. Acione identificação. Desce via chegada Bom Médio 1 para nível 090, ajuste no 014. 014, descendo de Bom Médio. Uno para o 014, 33. 4346, desce para 2000 pés, autorizado ILS X2 da pista 10, ajuste no 014, resposta estabilizada. 2000, autorizado X-Ray da 10, com 10 no quadro, só está estabilizado, tá 3436. Olha o Mike Romeu 90, deixa para nível 050. China 6200, solo 56, libera a direita, solo 121, décima 1. Solo direita, solo 121, Romeu 90, confirme por conta de Midas irá manter esta pro. Até é bom mesmo, mais Romeu 90. Enche mais Romeu 90. Salvador, o Papa Romeu Maicon 90. Aí, Romeu 90, prossiga. Sua nave, né? Tem condição de tomar o Maicon 90. Bom, né? 3378, você tem condição de informar informações próximo a Bom Med e TAP para o Maicon Romeu 90? Ah, tem uma informação bem, na verdade, é básica. Ponte e Bom Médio, mais ou menos aí na estrutura de vida. Mas a pior é que deve ser extremamente chuva mesmo, só água. Obrigado, é um grande jogo de controle de Salvador, mais ou menos. Nada. Tá 3378, estou autorizado a desvios. Tá 3378, após desvios, está autorizado direto, tá? Antigo 1962. Você tem condição de voar na proa 080? 080, afirmativo. Então, está sob vetoração, curva direita na proa 080. Seu limite será radial 310 de Salvador. 080 de proa, limite 310 de Salvador, 1962. Então, meu 90, confirme a velocidade indicada. Está mantendo 165 indicada. Você consegue incrementar a máquina 190? Máquina 190, confirme a informação. Afirmativo, está incrementando, máquina 190. Máquina 190 desce para 4.000 pés, sua posição Duna. 4.000 pés, posição direta Duna, máquina 190. Estabilizado 3436. 3436, torre 118, decimal 95. 296. Oi, bom dia, tá? 3436, passando Índia Serra, estabilizado. Então, 3436, ajuste altímetro no 0, no 4, autorizado pouso. Pista no 0, vento no 4, 0 grau, 07 nós. Livre pouso no 0, 3436. O 1962, desça para o nível 050. 050, 1962. 3378, desça para o nível 060. 060, 3378, agora está pronto. 3378, você tem condições de reduzir para 2109? Não, não. Voo 196230 milhas Whisky, da posição Duna, retoma navegação, voo Duna. Está presente agora, voo 1962, vai prestar 20 milhas à esquerda na proa 90, depois a proa 90, ok? 1962, confirma? Prestar mais a proa 90 por 10 milhas, depois voa a proa de Duna. Gente, voa 1962. Papai Romeu, mais uma 90, desse para 2.000 pés. Autorizado ILS, é que foi da pista no zero. Ajuste no zero, no 4, reposta estabilizada. 2.000 pés, ILS, é que foi no 0, no 0, no 4, reportará estabilizado, mais uma 90. Então, 3436, solo 03, número direito, solo 121, decimal 1. 2-1-1-1-3436. Para 4.000 pés, o ajuste 1-0-1-4. 4.014, 1962. 1962, confirma a velocidade indicada. Está com 240, 1962. Plano 790, autorizado a decolagem, pista 10, vento 130, grau 08, noite. Livre decolagem 10, 790. Voo 1962, desse manter nível 050, então o seu será o número 3 na aproximação. Reduza para 2109. Nós. 2109, desça para 5.192. 93378, desça para 3.000 pés do ajuste 10104. 3.000 pés, 10104. 1962, declaração para sequenciamento, curva esquerda na proa 060. Limite será radial 330 em Salvador. Esquerda 060, limite 330, 1962. Informa que mais 10 milhas ali que virar à direita, agora o 962 tem a formação. Voo 1962, ciente, reporte, curva na direita. Está 3378, dispara 2.000 pés, autorizado IADS X-Way da pista 90, ajuste 90104. Qual que é o seu número 2 na aproximação? Afirma que vão, descendo para 2.000 pés, IADS, dispara estabilizado com o número 2, então 3378. Outro Salvador, bom dia, voo 1790, passando a 1.400 pés. Voo 1790, contato com o radar na decolagem, suba via 6 da PUCA para nível 370. 370 via PUCA, 1790. O voo 962 vai pensar em voltar na proa de Duna. Seguinte, voo 1962, autorizado desvios, aguarde o último vetor para interceptar o curso localizador. Ok, desvio vai ser proa de Duna. Seguinte, voo 1962, autorizado desvios, aguarde a autorização para o ILS. Estabilizado final 10, Mike Romeu November. Romeu, Mike Romeu November, chame a torre 118 decimal 95. 95, Mike Romeu November. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeu, Mike Romeu November, final 10, baixado e travado. Papa Romeu Mike, Romeu November, ajuste no 0 no 4, autorizado pouso, pista no 0, vento no 4, 0 graus, 07 nós. Autorizado pouso no 0, Mike Romeu November. O 1962, como tráfego 3 horas, 10 milhas, número 3 na aproximação, passa agora a 4.000 pés e descida para 2.000 pés, no Alfa 320. Sim, 1962. 378, como tráfego 10 horas, 9 milhas, como sudeste, até o nível 050, bravo 738. Sente o tráfego, está 3378. O 1962, declaração para sequenciamento, curva direita por 1.80. 3.80, 1.962. Mandei o 962, desce para 4000 pés. Do ajuste 10014. 4.000, voo 1962, podia confirmar o limite nessa prova? Voo 1962, o limite será radial 260 em Salvador. Limite 260, 1962. 1962, desce para 3.000 pés, o ajuste 1014, mantém. 3.014, 1962. Estabilizou o ASP 3378. TAM 3378, torre 118, decimal 95. 3378. Próximo é que estão autorizados os ataques, até a interseção, reposto para ingresso. Para interceptar o curso localizador, curva esquerda para o 065. Autorizado ILS X-ray da pista 10, um desses para 3.000 pés. O ajuste na 014. 3, que é da 065, 3.000, livre ILS X-ray. Bom, 972. Quem? Chame só, aluno 2111. Mantenha a posição, foco mais tango. Papapá, Mike Vitor Alfa, prossiga, professor. Romeu 44, decoração de sobrevoo, está localizado 01 no crocampo, está se deslocando em direção ao aeródromo para sobrevoo no setor sul da torre. Mike Vitor Alfa. Papapá, Mike Vitor Alfa, mantenha o setor sob condições de visualização, ajuste no 014. Qualquer problema? 2 na KB, Mike Vitor Alfa. Voo 1962 pode descer para 2000. Está estabilizada. 2000, 1962. Voo 1790, chame Centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Ok, 1790 da Gol, Centro Recife 126.85, 1545, bom dia. Papapá, Mike Vitor Alfa, para sobrevoo no setor sul, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 118.95 da presença, agradece, Mike Vitor Alfa. No restaurador, papapá, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, prossiga para a torre. Está no seu setor norte, visual com a aeronave na curta final, para sobrevoo o setor sul da torre, Mike Vitor Alfa. Gente, Mike Vitor Alfa, mantém espera no setor, tenho mais um tráfego para pouso pista 10. Após ser autorizado o cruzamento da final 10. Ainda no visual, vai manter o setor mais próximo a Enrimar, como referência ao Mike Vitor Alfa. Agora sim, estabilizado em 1962. Voo 1962, chame a torre na frequência 118, decimal 95, bom pouso. 3378, solo 13, libera direita, solo 1211. 1112, 3378, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, 1112, Fox, Mike Tango ali, mantém cabeceira 17. Gol 1962, informa o tráfego à sua esquerda. Próximo ponto, próximo final 17. Não interfere com seu pouso. Autorizado pouso de pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 0-6 nós. Ele me pôs na 1-0, gol 962. Seu contrato, Mike Vitor Alfa. Gente, Mike Vitor Alfa. A retaguarda do Boeing da Gol. Está autorizado para seguir o setor sul do aeródromo. Está presente, vai reduzindo a guarda na passagem, Mike Vitor Alfa. Ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém 3745. Gol 1962, Saulo 1-6, tiver a direita, Saulo 1-2-1, décima 1. Renan 2-1, gol 1-9. Gente, Fox, Mike Tango, mantenha a posição. Apesar do cruzamento estacionário, está com esse livre. CAM 3745, informa o Robson 44, afetando o cruzamento do campo. Sentido setor sul do aeródromo, a 500 pés, autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 1-4-0, grau 0-5 nós. Autorizado a decolagem, pista 1-0, 3-7-4. Virou esse, vai manter o setor sul, na sua escuta, Mike Vitor Alfa. Gente, Mike Vitor Alfa. Controle 19-8, eu tô 3745. 3745 Salvador, muito boa tarde, Jota 3745, você coloca. 3745, contato radar decolagem subavia Sanvo 1 para o nível 360. Ok, subavia Sanvo 1 para o 360, Sanvo 3745. Mike Vitor Alfa, devido ao sequenciamento de tráfego da 17 para a decolagem, por gentileza eu vou na proa do Faleza Pão aguardando a autorização. Está mais de uma milha afastada no seu setor sul, não interfere. O Faleza Pão vai ter que cruzar o eixo da 17, o Mike Vitor Alfa. Sim, está autorizado o cruzamento do eixo da 17, reportando no Faleza Pão. Posso manter Laura de Freitas cruzando o eixo da 10, Mike Vitor Alfa? Autorizado, então, Laura de Freitas, ficando atento ao sobrevoo da base. Ficará atento ao sobrevoo da base e sem interferir com esse da 17 e da 10, Mike Vitor Alfa. Como é que está autorizada a decolagem? Pista 17, vento no meio, 0 graus, 0 meia noite. Setor Nordeste do aeródromo, entre o eixo da 10 e da 17, sem interferir, totalmente condicionado, Mike Vitor Alfa. Fox Mike Tango, decolado 22, time controle Salvador 119, décima 8. Salvador 19,8, Fox Mike Tango. Controle Salvador, Papa Romeo, Fox Mike Tango, saída Puca, Jambo Caju. Romeu Fox Mike Tango, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA para o nível 270. Saída PUCA, ascensão para 270, Fox Mike Tango. Mike Vitor Alfa, se for de conforto da torre, vai manter o setor. Tráfego já superado, como desejar. Então vai manter a presente posição, agradeço toda a colaboração, Mike Vitor Alfa. 1-3-5-6, acione identificação. Desça, até o nível 1-5-0, ajuste, estava no 0-4. Por quantos milímetros a manter, tá pronto? China 356, desse mantenido 0, coisa 150, mantém a prova 050, reporte a 50 milhas. Tá 3745. Chame Centro Recife, na frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. Confirmando 1251, a secundária 123. 1238, TAN 3745. Secundária 1238, TAN 3745. Torre, gol 9250, posto de espera da 120, está pronto. Gol 9250, alinha e mantém cabeceira 10. Autorizado a alinhar e manter, gol 9250, na pista 10. Gol Fox Mike Tango, está autorizado direto a Aracaju. Direto a Aracaju, Fox Mike Tango. Salvador, muito boa tarde, passageiro 2230, sendo informação Victor, descendo para o 103. Passageiro 2230, adiciona identificação, desta vez chegada a mão para o nível 050, ajuste no 04. Desce via, chegada a mão, 2050, passageiro 2230. Tem 3895 ali, mantém cabeceiro na 0. E mantém na 0, 3895. Seu setor noroeste vai manter órbita sem interferir, Mike Litoral. Confirme, vai que Victor Alfa. A presente posição vai manter órbita o Mike Vitor Alfa sem interferir com a gente da 17 e da 10. Gente, Mike Vitor Alfa. Gol 9250, decolado 29. Chama controle Salvador 119, decimal 8. Perfeito, gol 9250. Chama 356, por quantas medidas era manter por 020? Gente, Chama 356. Salvador, 9250, de coluna PUCA. Gol 9250, contato radar decolagem sub-avia sair da PUCA para o nível 350. Sair da PUCA para 350, Gol 950. Pode baixar, meu Gol 950? Gol 9250, autorizado direto, Jamo. Obrigado. Então, 3895, informa o Robson 44, retorno sobre o setor norte, zero adamante, interferência da decolagem, autorizado decolagem, pista 10, vento 160 graus, 07 nós. Livre decolagem, assento, tráfego visual, vai iniciar 3295. Romeu Fox, Mike Tango, chame Centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 126.85, obrigado, Tango. Tá, 6356, prossiga. Na 6356, mantenha o nível 150, eu só tenho condições de voar a posição Duna. Com decolagem 38 no controle 119.8. 319.8, 329.8. Tá, radial 310 de Salvador. E mantém nível 150. Controle de Salvador, boa tarde. É o 3895 da tarde, colou na São Juan. É o 3895, contato radar da decolagem, subavia São Juan, para o nível 340. Ok, 340 via São Juan, pode voar São Juan depois de 2000. 3895 para 2000, pede autorizado direto ao Leda. Leda, 3895. Passaria 2230, você tem condição de voar a posição Duna? Afirmativo, 2230. 3230, voe Duna, para 4000 pés, o ajuste no 014, então seu número 1 na aproximação. Presente Duna, descendo para 4000 pés, passaria 2230. Com 9250, fitando em desvio à esquerda. 9250, confirme PRO e por quantas milhas? Só PRO 069, mais 6 milhas. Chegou 9250, reporte a PRO do Jambo. É, dá pra ver se tiver a PRO Jambo, Gol 9250. Tem, chegou 9250. Na 6356, vou em posição Duna, vê se mantém o nível 130. Papapá, Mike Romeu Alfa, prossiga para o controle. Azul 4463, ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém no zero, azul 4463. Azul 4463, informa o Robson 44 a 500 pés, mantendo sobre o voo no setor norte. Não interfere com sua decolagem, autorizado decolagem. Pista 10, vento no 60 graus, 08 nós. Gente, autorizado, gente do helicóptero 44 para visual. Pode colocar? 0157. Voo 9250, chame Centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 6.85, C545 Recife, Gol 9250, graças. Xoxana 6356, descida autorizada até 5 mil pés. O ajuste no 014, palco o número 2 na próxima. Uma 556, Lima, tem cabeceira 1-0. Controle 1196, decolagem 37, no controle 1198, boa, 4463. Controle Salvador, boa, azul 4463, mil pés. Azul 4463, contato rodando decolagem, sou Bavia, saída Coral 1 Bravo para nível 180. Via Coral no Bravo 80, azul 4463. No 4463, após 2000 pés, está autorizado direto Coral. Após 2000, direto Coral, azul 4463. Dando Coral, azul 4463. Sente. Controle passarelo 2230, passando, vai passar 060 para 4 mil pés. Sente, passarelo 2230, desça para 2 mil pés. Autorizado IADS, exuí da pista 10. Ajuste no 014, reposte estabilizado. Número 1 na aproximação. Afirmativo, descendo para 2000 pés, 1014, autorizado LS, exuí da 10, autorizado LS. Importará no lock 2230. Controle 3895. 3295, prossiga. Desvio esquerda para 190, 40 vidas, evitar formação. Sistema 3895, está autorizado o desvio, proa 190 por 40 metros. Sistema 6356, deixa para 4 mil pés. O ajuste permanece 1094. Mike Romeo Alfa para ingresso de circuito de tráfego, chame a torre na frequência 118.95. Como que após decolagem, subirá mantendo pro até 040, autorizado decolagem 10, vento 170 graus, 07 nós. Devido a colagem de câmbio, espera. Sou eu, para colocar mais um Romeo Alfa. Prossiga. É uma que Romeo Alfa, senhor helicóptero, senhor na rotatória. A intenção é aproximar para o pátio 3, já coordenado com a infra-aero. Gente, o Mike Romeo Alfa, reporte através de nós da torre, informa o Robson 44, efetuando sobrevoo no mesmo, né? Pode visar o contrato. O Robson tá onde? Reporte através norte da torre e visual com tráfego. Ok, entendi. Qual a posição do Robson? Torre, acho que é 6213, tá pronto, ponto zero. Gente, 6213 mantém ponto zero na zero. Mike Romeo Alpha, o tráfego está efetuando sobrevoo no setor norte da torre. Ok, seguinte, vai reportar visual Romeo Alpha. Central ILS, X-ray da pista 1-0, 3.000 pés. Suba e mantenha o nível 040, chama o controle 119.8. Entendeu, restrito 040-198, com 556, boa. Afirmo, 1-556. Decimal 1, alterna 123.8.